está contigo para lhe dar as bênçãos de Deus prometidas. Ergue a cabeça consciente e suplica, agradecendo a Ele em suave canção. O mestre amado, todo cheio de esplendor.